Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos escuta pelas emissoras da Rede Atlântida com suas antenas fincadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E você que nos escuta fora do país. Também muito obrigado pela sua audiência. É nóis, parceria. Estamos chegando com a telefonia Big. Os melhores produtos e preços imbatíveis. Neste sábado estaremos visitando mais uma ouvinte. A nossa ouvinte Aline Sokolovski participou da promoção Eu Quero Beber na Minha Casa. E estaremos chegando a partir das 5:30 da tarde na casa da Aline. Não, na casa da sogra da Aline. O que é muito melhor é na casa da sogra da Aline. A Aline é muito despachada. No bairro Cristal, em Porto Alegre. Podemos fazer xixi de porta aberta, vale tudo na casa da sogra. Gigante, se você ainda não ganhou a promoção, participe. Em setembro tem mais. Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Vamos nós, fala aí, Maurício Amaral. Opa, beleza. Beleza, fala, Porazinho. Sou Jô. Tudo bem aí, Marcos Piangers? Mais ou menos. Pô, que houve? Tá muito frio aqui no estúdio, cara. Tem um cara muito calorento. Que isso, mano? Um cara muito calorento, cara. Que é isso? Eu tô com frio, cara. Tá virado numa velha, cara. Tá 10 graus aqui dentro. Fala, Cajizinho. E aí, bom final de tarde. Beleza, fala, Everton Cunha. Everton Cunha, à medida em que o tempo vai passando, está recuperando sua cor normal. Sim. Está voltando a seu estado emocional equilibrado de sempre. E assim nós vamos melhorando. A estrela móvel do Pretinho Básico. Aí volta tudo. Por quê? Porque a estrela móvel do Pretinho de hoje é o Homem Colorado. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Começo dando explicação. Que houve? Arroba o Lele. Eu não estava acordado na hora do Bom Dia Rio Grande. Aquilo foi uma gravação feita na noite. Não foi ao vivo. Não foi ao vivo. Tanto que... Eu até tentei falar pros guris. Foi uma gravação cerca de 20 minutos antes. 20 minutos antes de entrar. Mais ou menos como o último dos fatos do dia. Aquele que rola ao vivo. 15 minutos antes. Não mais do que isso. Não mais do que os 20 minutos antes. Tanto que a mesma cena apareceu no Jornal do Almoço e eu tô atrás da tríplice coroa do dia esperando aparecer no Jornal Nacional. Eu lamento que tu chegue aqui queimando os nossos colegas da RBS e dedurando uma coisa que não precisava. Olha o ódio, olha o ódio. Por que queimando? Porque era Bom Dia Rio Grande, as pessoas achando que tava ao vivo, entendeu? E agora tu tá aí... Talvez ele tivesse, que eu não lembro. Pra como que é que foi? Como é que foi a festa, Lelê? Conta pra gente. Tu era o único cara que foi pra Gate aqui. É o único que era sóbrio na festa, Lelê, pode contar. Tava no camarote do Tchebo. O quê? Tava no camarote, quem? Tchebauru, né? Tchebauru? Tchebauru tem camarote. Ah, eu tô ligado, tem. Ali na esquina da Gate Cabral, tem um restaurante ali que é o Tchebauru. E tinha uma escadariazinha e nós organizamos o camarote do Sheik. Aí eu tava ali, assim, eu e um display do D'Alessandro, cara. Eu falei do display do D'Alessandro. Aí eu ficava abraçado no display do D'Alessandro, assim, dizia, chega aí no camarote do Sheik, tu dá, ale! Tu não foi no jogo? Claro que eu fui no jogo. Da Lester, não é? Isso aí era umas 2 da manhã. Eu imagino o que tava o Lelê ontem à noite. Eu só imagino, cara. Eu quero filmar, meu. É, cara, eu quero mandar um abraço, cara, pro cara que inventou aquele barrilzinho de 5 litros da Heineken. E é bom, né? Tá bom, tá bem, tá bom, cara. Era nóis, então. Ficamos assim. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Estudo sugere que as mulheres dirigem melhor que os homens. Um estudo sobre o trânsito de Nova York comprova que 80% dos acidentes nos quais pedestres ficaram gravemente feridos ou morreram envolviam homens ao volante. Cientistas sociais e especialistas em segurança de trânsito dizem que a propensão do homem à agressividade e ao risco é culpa da testosterona. Testosterona! Testosterona! Testosterona! Os motoristas homens seriam mais propensos a usar drogas ou beber quando estão ao volante, a evitar o cinto de segurança e a correr mais. É de homem, né? Cor de machinho, né? Ruim ali a droga e a bebida. Cor de macho, né? Eu bebo, eu vou dirigir, mas tudo bem. Às vezes pode cair no riacho. Cai no riacho, isso é só em Nova York, gente. É uma pesquisa só de Nova York. Nova York não tem riacho. Porto Alegre é totalmente diferente. Mulher dirige muito pior aqui, meu. Sabe por quê? Porque mulher aqui não dirige cedo, assim. Mulher aprende a dirigir depois que casa com um granfino. E aí o Grafino dá um carro grande pra mulher, e aí a mulher se atrapalha toda. É assim, tu não tem aqui medo de morrer mesmo, né, cara? É assim, cara. É assim aqui mesmo. Um estado muito machista. Aí a mulher não dirige. Tchê, não vai dirigir, deixa que eu dirijo. E aí o que acontece? A mulher aprende na verdade, a dirigir. Ela aprende a dirigir já no segundo casamento, né? No segundo casamento. O cara quer agradar. Com a Tucson que o marido, o primeiro marido, deixou. Ô, cara, mas tá bravo o trânsito em Porto Alegre, meu. Quem dirige até. Tá bravo isso daí, né, Lê? Hein? Tá bravo isso daí. Tá bravo isso daí. Até comentamos ontem o Feta, né, cara? O trânsito em Porto Alegre tá insuportável, cara. O povo é mal educado. Vocês não sabem que é trânsito, cara. Mas é que as pessoas são mal educadas no trânsito em Porto Alegre. Ah, mas o trânsito aqui é muito bom. É muito bom. É excelente o trânsito. Tucson é carro de mulher mesmo, né, cara? É carro de mulherzinha. Impressionante. Cara. Mas o trânsito em Porto Alegre é bom, cara. Tucson, Eco Sport, essas coisas, né? É 307, né? Fox. É. Carro de mulher, não, no sentido de que é pequenininho, né? Que é, enfim, é interessante. Bonitinho, o passo é brilhante, né, galera? Vou te contar. Mas o trânsito em Floripa tá muito ruim, enfim, é melhor. Faz tempo, né? Faz tempo, tá né, Marcos? Tá ruim, e principalmente ali a só ponte. Piora. Agora, São Paulo é um caos, né, Lelê? Lelê que vai direto pra São Paulo. Ali fica tudo parado. Não tem trânsito. Mas, cara, todas as principais cidades do Brasil, o trânsito tá caótico. Agora, Porto Alegre tá muito bom, Porto Alegre. São Gabriel, meu. São Gabriel tá terrível. As principais cidades do país, com todo respeito a São Gabriel, as principais cidades do Brasil, Porto Alegre, o trânsito tá caótico. Mas tu ainda consegue andar de um lado. Esses dias eu cruzei a cidade. Esses dias eu cruzei a cidade da Vila Nova até a casa da minha mãe, Jardim Botânico, em 15 minutos. Que horas? Então, às 6 horas da manhã, é isso? Não, cara, num horário até de pique, assim, tipo, depois de 7 horas, uma terça-feira que eu não faço programa aqui. Né? 7 consegui, da noite? 7 horas da noite. Consegui chegar em 15 minutos. Também, Porto Alegre não tem trânsito. Pode ser raro, né? Mas papo de trânsito virou que nem papo de tempo, né? É a mesma coisa. O tempo. Mas um lugar. Tá terrível. Cara, eu quarta passada eu fui pra Blumenau e fiquei uma hora no trânsito de Blumenau. Aquela principal, 15 de novembro, lá parada. Ninguém andava em Blumenau por uma hora. Mas tu sabe qual é. E eu nunca peguei isso em Porto Alegre. Nunca fiquei parado em Porto Alegre. A rua em Porto Alegre, onde tu sempre fica parado, é a Independência, cara. Independência ali, que sai do centro e vai até... Não, pô, não, Osvaldo, mas essa é uma delas, por exemplo. São ali todas as grandes avenidas. Uma das ruas que eu mais fico parado é a Farrapos, cara. Quer ver um troço impressionante, cara? Agora, quando a EPTC abriu a Ramiro ali, o acesso pra cruzar pro Otávio, subindo a Ramiro em direção à Independência. Pô, que maravilha! Cara, ficou um pavor aquele troço ali, cara. Tu leva meia hora pra sair da Ipiranga e chegar na Independência, cara. É terrível. Ali sempre foi ruim. Sob polêmica, a França deportou hoje uma centena de ciganos para Bucareste. Bucareste fica onde, Marcos Piangers? É, Budapeste fica Bucareste fica então Romênia, Piangers. Obrigado. A medida faz parte de um movimento do presidente Nicolas Sarkozy para retirar imigrantes ilegais do país. Os ciganos partiram em dois voos de Lyon e Paris com destino a Bucareste. Bah, ninguém vai mais ler a mão em Paris. Aliás, o que tem de cigana querendo ler mão das pessoas no centro de Porto Alegre? É uma praga mesmo, né? E a Romênia é o maior exportador. Como assim, de ciganos? Não, é uma praga, nas principais cidades da Europa. Praga na República Tcheca. Não, é praga na República Tcheca. Não, mas também em Praga, porque a Romênia é o principal exportador, entre aspas, de né? De vagabundo. Tu tá chamando os ciganos de praga, isso? Não, é uma praga porque os caras ficam na periferia dos grandes centros, das principais cidades, principalmente do leste europeu. Não produzem. E aí acontece, os crimes, tipo, um homicídio por ano que acontece em Praga, tem ciganos envolvidos da região de Bucareste, entendeu? Então são as cidades que deram, os países que deram certo depois da queda do comunismo, como a República Tcheca ou a Hungria, sofrem com esse problema dos ciganos que saem da Romênia, né? Bom, está aí então publicada a polêmica. E como polenta pouca é bobagem, Forças Armadas dizem polêmica pouca é bobagem, força polenta pouca é bobagem também. Tem que ter muita, polenta, né, cara? Esperando o ramo principal, rapaz, né? Manda um abraço pra rapaziada do Copacabana, que tá sempre ouvindo o Pretinho Básico, que tem uma polentinha fininha, feita na hora ali, que é Nelson, o senhor, queijinho, queijinho ralado. Queijinho ralado. Pura, meu, nem me fala em polenta, meu. Oh, o que é isso? Trabalhou com polenta? Eu trabalhei aqui, ó, 10 anos já, desde que eu falei, tô trabalhando só com polenta, meu. Putz, pura brincadeira, não aguento mais o cheiro daquele troço, aquele trocinho amarelinho lá, meu. Isso, isso. Pura aí. Brincadeira, meu. Tira daqui, meu. Tira daqui isso aí. Meu. Polenta, pol, que é bobagem. Forças Armadas, existem teste de HIV para ingresso na Escola de Sargentos do Exército. Oh. O que é isso? A decisão provocou polêmica e opiniões divergentes. De repente rola o teste do sofá e a gente não sabe, gente. O Ministério da Saúde lançou em nota oficial repúdio à decisão do Exército, afirmando que a obrigatoriedade fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que a testagem deve ser voluntária, confidencial e sigilosa. Segundo o Ministério da Defesa, os exercícios ou treinamentos coletivos podem debilitar o sistema imunológico dos portadores do HIV ou provocar sangramentos que podem elevar o risco de contaminação para terceiros. O argumento é bom. O argumento é bom. Será? É por isso que um jogador não fica sangrando em campo, como o Tinga aconteceu ontem. Aliás, como aconteceu com o Índio em 2006, na decisão do Mundial também. Mas aí, cara, jogador de futebol e atletas também vão ter que fazer isso aí antes de entrar nos seus clubes, cara. Mas por isso eles não ficam em campo sangrando, entendeu? Não, mas eles teriam que fazer o teste HIV, né? Sabe que isso é uma lenda, né? Porque o vírus da AIDS, assim que ele entra em contato com o ar, ele morre. Essa história do atleta ficar sangrando dentro de campo com o perigo do contágio é papurado. Você não tem certeza disso? Sim, absoluta, convicta. E eu não discuto mais com o Pi depois daquela história da falta e da barreira. Que a barreira é uma... É uma opção do cobrador. Impressionante, né? Aquela do cobrador? Do cobrador. Eu fiquei com essa cara também. Não, como assim? Vamos abrir de novo a discussão. Mas está sacramentado a barreira... É opção do cobrador. Você quer mandar, tira a barreira. Tira a barreira. Aí tu bate a falta, por isso. Que beleza. Não precisa esperar o juiz formar a barreira. Se tu espera o juiz... Aliás, clássico. Foi lateral ou cobrança de falta na Batalha dos Aflitos? Foi falta. Isso aí, exatamente. No Grenal, aquele dos 4-1 também, né? Foi uma falta na lateral. Tá bem, então, queridos. Era isso de destaques comentados do Clique RBS. 6:17 tá na hora, KG. Dos flatos do dia! Pretinho básico com Cajinho. Manda daí, Cajizinho. O que temos aí, Cajizinho? Eu não falo os flatos sem o galo. Galo! 8:05, Luciana Gimenez está grávida de um menino, diz o jornal. Opa, só não se sabe qual os Rolling Stones. Que isso, cara. Agora é os Beatles. Que isso. O carequinha milionário da agora rede. Agora é o Paul McCartney. Então sobrou só o Paul Ringo. Não, é o Dr. Hollywood agora? Não, cara. É o dono da qual é a rede? Da rede TV. É o dono da rede TV. Conhece, né, Marcelo? Conheço ele, já me chamou, já foi várias. É Albuquerque. Marcelo não, também, não, né? Não. É Albuquerque. É Marcelo alguma coisa. Marcelo alguma coisa. Vai lá, Cajezinho. 10:38, Jennifer Aniston. Tá calor. Olha, deixa eu ver qual é a temperatura. Desculpa, Cajê, mas olha só, 24 graus é coisa de viado. Coisa de viado, temperatura de viado. 24 graus no estúdio, cara. Eu que puxo o Renault. Mas eu que botei essa temperatura, tô enganando, meu. Tá aqui, ó, 18 graus. Vamos tirar a camisa, gente. Vamos ficar todo mundo. Calma, pelo amor de Deus. 10:38, Jennifer Aniston é vítima de fraude em salão de beleza no ZEUA. Pegaram os dados do cartão de crédito dela e clonaram. Salão de beleza, cara. Nos Estados Unidos. Meio-dia e 4, Suzana Vieira é clicada lendo revista de celebridade. Pela revista de celebridades, obviamente. Isso é falsa. A Suzana Vieira não sabe ler, cara. Não, é foto. Revista de celebridades só tem foto, cara. Então, Photoshop, cara. Folheando, cara, ele falou. Ele tá folheando. Folheando. 14:40, Suzana Werner aproveita verão europeu ao lado de Júlio César. É lindo, né, cara? 16:43, Mariah Carey chega ao Brasil e vai direto pra churrascaria. Feito! Isso é mulher, né, Pura? Isso é que é mulher! Mariah Carey engordou 25 quilos desde que casou. Mas e daí? Isso é que é mulher, mulher! Isso é que é mulher, Marquito! Mostra o quanto feliz ela tá, né? É, claro, e tá agora, muito feliz. Agora, questão de 15 minutos atrás, 15! 15 nada mais que isso. Não, 16. Minutinhos, 15! Não, 16. Não, nem 16, não nem 14. Era 6 e 5, KG! 15! 6 e 5! 15, Fetra! Era 6 e 5! Não mais que isso. Não mais que isso. 6 e 5 da tarde. Cauã Raymond se exercita na praia da Barra da Tijuca. Adoro o Cauã. Maravilhoso. Ótimo ator. Eu não sei se eu prefiro ele ou o Diego Souza. São muito parecidos. Pior os dois batem um bolão. Nossa, posso acrescentar uma notícia nessa lista aí, cara? Mas pois ontem, não, Lili, bicampeão. Nosso amigo Mano Chendes é papai, cara. Aê! Verdade, ô, cara. Nasceu ontem o filho do Mano. Ontem! Cara, não acredito, história, velho. Essa história foi sensacional. Cara, olha aqui, meu. Tô todo arrepiado. Olha a história. 8 horas da noite. O cara. Até eu tô nervoso de contar essa história, cara. O cara foi pro hospital pro parto da mulher dele, cara. E o Diogo, filho dele, apelidado de Mini Changes já. O Mano Changes colorado, pra quem não sabe. Exato. Muito colorado. Conselheiro colorado. Cara, ele decidiu, cara, não vou no jogo, né, cara? Vou ficar aqui com meu filho. O filho nasceu, daí ele ficou ali vendo o jogo na TV. Ah, foi uma boa escolha. Cara, só que derrolou o seguinte, cara. Intervalo, jogo 1-0, o Inter perdendo. Ele deu um beijo no guri e falou, cara, eu vou pro estádio, nós vamos virar esse jogo. E foi pro estádio, cara. E foi 3-0. E a mulher... Depois ele voltou pro estádio, tá lá. Pro estádio, voltou pro hospital, tá lá. E a mulher tava morta, infelizmente. Para, meu. Muito obrigado, cara. Muita saúde aí, todo mundo. Cara, eu queria mandar um abraço pro Dioguinho, cara, que isso é literalmente o mesmo pra ser campeão, cara. É demais. Mini Chance. Legal, parabéns, boa, hein? É que dá uma vontade de ir embora do estádio quando vira 1-0, assim, né? Cara, depende pro torcedor, né? Depende do torcedor, né, cara? Torcedor, né? Mas eu sinto. Pois tu tá levantando os dedos, hein, cara? Fica aí até 7, ainda mais quando eu tô num estádio tipo Beira Rio, por exemplo, os caras me chamam de gremista. Eu vou no Olímpico, os caras me chamam de colorado. Aí, tá, o primeiro tempo, 1-0, 2-0 pro adversário, eu penso, meu, vou apanhar aqui, meu. Aí tu vai no Orlando Scarpelli e os caras te chamam de havaiano, né? Não, lá não. Lá não. Lá não. Lá não. Ah, bom. Aí ainda bem, né? A gente é demais, Piangeta. Eu fico mais tenso que todo mundo lá, porque claro, se perde. Claro, é o famoso arroz de festa, conhece? Eu apanho. Onde tem uma boca livre, ele dá. Eu vou onde me pagam bebida, cara. Vai lá em casa hoje, Marcola. Vou te pagar uma bebida lá. Vou te pagar um risquinho. Tu já me conhece há tempo o suficiente pra saber que eu não tenho caráter nenhum. Já me conhece tempo suficiente pra saber que eu não tenho caráter. Sabe pra qual time que eu torço? Qual? Pro time meu, Marcos Pierre. Pra quem tá ganhando, né? Muito bom. Acabou os platos aí, Girina? Sim, sim, sim. Então manda bala aí, ô Pi. Vou eu. Leandro do Pão de Porto Alegre, amigos PBs. Do Pão. Como sou fã e ouço o programa de vocês todos os dias, acho que já tô capacitado pra mostrar o que cada um de vocês mais detesta. Ah, eu detesto. Ele bota a lista aqui. Maurício Amaral, que mais detesta uma senhora idosa dirigindo um carro branco 1.0 a 20 km por hora. Não, ele foi politicamente correto. É uma véia gorda num Palio branco. O padrão é esse. Esse é o padrão. O Palio branco 1.0. Demora uma meia hora pra fazer uma esquina, cara. Impressionante, cara. A pessoa não consegue dar o sinal e dobrar. É triste, cara. Tá bom. Vai. Segundo, Potter. A segunda gafe de hoje tá tranquilo. Vai que não dá nada. Potter. Uma cerimônia de casamento em que o noivo é ele. Eu. Trabalhar às 6 da manhã. KG. Um show de 2 horinhas de pagode. Puta. Lelê. Lelê. Trocar pneu sem luva. O Geiso. Batida Oi, policial gente. Nos bares da Sertório. Ali é ruim. Porã. Ah. Uma magricela metida gostosa ouvindo Phil Collins a todo volume. Acertou na mosca. Phil Collins. Ou Ahá. Bah, a Rá é pior que o Phil Collins. Phil Collins é pior que o Phil Collins, cara. O Phil Collins eu ainda respeito, cara. Na época que ele era baterista do Gênesis, né? Não, até ele tem uma carreira solo, tem umas musiquinhas dele que eu gosto. Aquela, I cannot believe this. Eu gosto daquela. Ótimo. I'm in the middle of the night. You're the only one. Bah, ele é muito melhor que o Arraca. É muito, muito melhor. Muito melhor. A melhor mesa é o... Aquela Easy Lover também, mesmo é o baita som. O Rick Astley. Agora give you up, I'm gonna let you down, I'm gonna go around, it's so true. Ah, não, peraí um pouquinho. Agora eu quero mostrar aqui esse som que o Pianjas estava contando. Que é tema de um filme muito legal lá dos anos 80, chamado Paixões Violentas. Isso aí. E pegue na locadora, é muito legal o filme mesmo. A música é essa aqui, ó. Essa música, anos 80. Quando tocava no rádio naquela época, nos anos 80, emocionava. Entrava muito, te emocionava. Hoje ainda é assim, cara. Olha só o que, que é o início, o peso do início dessa música. É demais. É bonito, é bonito. Eu gosto. Muito bom. Pô, demais. É muito astral. Imagina isso no estádio, assim. Muito astral. Pô, eu tenho um show, um DVD, um show do Phil Collins, não vou lembrar em que evento, que é demais, cara, demais. Ah, Phil Collins ao vivo, num estádio pra, assim, ó, pra 300 mil pessoas. É o não é pouca coisa, é pra 300 mil pessoas. Só pra sacanear o Porão um pouquinho, porque tem uma do Ahá que é fora de série também, é... Qual é o nome? Quanto riso, ó, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Alegria está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Eu sabia que era Haka. Essa aqui, Mr. P. Ah, essa é boa. Coisa absurda. Essa é boa. Baita som mesmo. Ó, Porão, ó. Essa é boa. Não entregou. Não, mas tem mais uma meia dúzia do Haka que eu gosto. Haka é bom pra caramba. Bem certinho. Olha que coisa fora de é um baita som. Obrigado. Olha, eu queria te falar uma coisa, Mr. P, que viveu essa emoção que eu vou citar aqui agora. Tu não, KG, tu não, Porã, tu não, Maurício, que vocês são de outra pipa, vocês são de rádios alternativos. Mas o Mr. P vai lembrar, tu lembra, P, na época da Atlântida, lá nos anos 80, que entrava uma vinheta tipo essa aqui, que é uma vinheta lá dos anos 80, entrava essa vinheta aqui e na sequência entrava esse som do Ahá. Olha só, olha a plástica, fecha os olhos e viagem agora, e viagem lá no... Doce um beijo quando vem da sua boca. Não é essa aqui, ó. Sacou? É uma emoção de rádio, né? Cara da Atlântida. Tá, agora põe comer doce um beijo quando vem da sua boca. Copacabana Beach. Põe pra nós, cara. Põe pra nós. Olha, baita música. Eu já fiz o apelo, já fiz o pedido da outra vez aqui e vou fazer de novo. Alguém precisa ter gravado a versão que eu fiz dessa música. Como fede o bafo quando vem da sua boca, que foi durante um mês a mais pedida. Como fede o bafo quando vem da sua boca. Cara, essa música eu conheci nesse verão. Eu também, cara. No planeta. É verdade. Como é doce o peito quando vem da sua bunda. Vocês não conheciam essa música? Não, sabe por quê, Pi? Sabe por quê, Pi? Porque eles vieram de rádios alternativas. Ah, eles são inteligentes demais. Exato, né? Eles não são de rádio pop como nós. Bota o som aí, meu. Rádio de bicho grilo. Pode crer, mano. Vamos lá. Cidade de lá, você no tá bem, cara. Era o recreiozinho do Pretinho. Recreio. Vamos voltar aí. Segue a lista aqui. Depois do Porão vem o Lelê. Aí, como diz Leandro Dupon, só pra retomar as coisas que cada Pretinho mais detesta. Lelê, quase tudo relacionado ao Grêmio. É, o Lelê é doentinho. Não, cara, eu amo meus amigos gremistas, eu amo minha mãe gremista, amo meu irmão gremista. E pra fechar a lista aqui... A tua mãe, parece que a mãe tu não ama tanto assim. Não, ele ama. A recíproca que não é verdadeira. Estou querendo dizer com isso que eu amo a minha mãe, a mulher que eu mais amo. E fechando a lista, o Pianjas. Coisas que ele mais detesta, diz o Leandro aqui. Quase tudo. É conhece. Especialmente as coisas que ele não tem envolvimento, que ele não fez, que ele não idealizou, que ele não teve participação, isso ele odeia. Eu gosto de golfinho e fogos, cara. Fogos é muito emocionante. Fogos é legal. Ontem eu fiquei emocionado, cara. Eu também gosto de fogos. Eu me amarro em fogos de artifício, cara. Quero mandar um abraço pro nosso querido comandante Sikorsky, que deve ter sido um espetáculo fantástico ver os fogos lá de cima ontem, né, cara? Magnata, pra mim ninguém agradeceu. Eu que tava coordenando a queima de fogos lá. Ninguém agradeceu pra mim, Magnata. Pô, sinalizador, Paulo. Sinalizador, queima de fogos, ontem foi tudo comigo. Vamos daí, dá uma rodada, KGzinho. Cerveja mais forte do mundo é servida em animais empalhados. Que beleza! Manda! Piangers, você experimentaria uma cerveja mais forte do que o uísque, cuja garrafa vem dentro de um bicho empalhado? Sim! Se a resposta é sim, prepare-se para desembolsar R$1.300 na bebida. Não! E também terá que ser importada da Escócia. Se mesmo assim você se animar, tenha cuidado. A graduação alcoólica é cerca de 55%. Caraca, meu! O título de comparação, a graduação médica da vodka é 40%. É mais forte que a vodka. É quase uma piscina. Fabricada pela empresa BrewDog e com o sugestivo nome de The End of the History, o fim da história. Yeah. 12 garrafas já foram produzidas. Elas chegarão ao consumidor dentro de esquilos ou lebres. Não, e o detalhe, o esquilo é inteiro, cara. Do rabo à mandíbula. Tu vai tomando... E a garrafa vai dentro do corpo do bicho. Tá, mas é um bicho... É um bicho empalhado. Que coisa mórbida, cara. É para com isso, homem, cara. É coisa de homem. Não, é coisa de homem, cara. O cara pega o bicho e empina assim na boca. É, isso. Faz dá um beijo na boca do bicho. Que coisa ridícula isso, cara. A empresa avisa a sociedade... Ah, para aí. A empresa avisa as sociedades protetoras de animais... que os bichos não foram mortos pra servir de invólucro na bebida. Eles pegaram eles já tinham morrido de causas naturais. Tinha bebido. Beberam a cerveja e morreram. Pode dizer, mas é desagradável. Isso é licor, né? Isso aí é licor de cerveja, não é cerveja mesmo. É, perde todo o astral de curtir a garrafinha. É, tá lá. Mas tu vai com o esquilo na mão? Ah, pega o esquilo e bota ele empalhado ali, cara. Vai, tu fica com o esquilo e me dá cerveja. Com um esquilo na mão? Imagina, imagina, cara, se essa moda pega, assim, né? Olha, nos bares. Cara, eu tô com um esquilo aqui, me passa essa anta empalhada. E é, assim vai. Assim não, e o barril de chope vira dentro do quê? Do hipopótamo? Sim. O elefante saia da tromba, assim. Boa. Torneirinha, né? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Fala, Chiruzada! Quero ver se... Fetter, quero ver se tu é motoqueiro de verdade. Você conhece a lendária Sete Galo? Mas é claro, CBX 750F. Da Basaquilinga às vezes 7. Pois então, estou com dor no coração em ter que vender a minha CBX 750F, ano 90, Everton. Azul, linda. Ótima pra dar aquela banda no final de semana com a gata. Tô pedindo apenas 14 mil. Pô, velho, vale a pena, cara. 14 mil, o cara tá vendendo uma Sete Galo, velho. Sim, 14 mil, ano 90. O que é o ronco dessa moto? 2 mil por galo. Nunca teve uma Sete Galo, guri. Nunca andou de Sete Galo, guri. Andei de Sete Galo, nem sei o que é galo. Ela é legal, cara. Ela é legal. Kawasaki já andou. Ela tem um design diferente, né? Ela é comprida, esticada. Exatamente. Bom, contato com o Glaucio. É o Glaucio Bolacha, pause. Ah, não acredito que o Bolacha tá vendendo a Sete Galo. Ô, Bolacha, grande presença, Bolacha. Vamos dar uma banda. Glaucio Bolacha, @hotmail.com. Ah, grande Bolacha, um abraço. Que beleza. Olá, amigos do PB, adivinha quem eu sou? Quem eu sou? Quem? Sou uma linda Paraty GLS 1.8S, ano 95, modelo quadradinha com pintura na cor vinho metálica, toda originalzinha, completíssima, gostosinha, incluindo direção hidráulica, vidros e retrovisores elétricos, ar-condicionado, limpador e desembaçador traseiro, banco recaro, painel GTI, rádio original, sempre sintonizado na Atlântida, roda liga leve, modelo gota d'água original, com pneu de pouco uso. Pai, esse carro é lindo, cara. Farol de milha, tem também isso, o filme Alarme com acionamento. Quem gosta de Paraty é, que vinheta, ai, Maurício Amado, viu que eu nem falei nada, Maurício, eu não falei nada. Valorizar o Peter que o lindo te popou, é ruim, cara, mas o Porã não aguentou. Eu segurei a onda, fiquei aqui falando, ah, é lindo, mas é uma cara galina mesmo. Mas tem o detalhe da gota d'água. Como é que é roda pingo d'água. Ah, pingo d'água. Então, os interessados em comprar essa Paraty, pode mandar um e-mail pra paratygls95@gmail.com. Vou sair hoje com a Paraty GLS. É GLS? É GLS. Certo. GLS95@gmail.com. 26 pra 7. Vamos faturar. Tome. Desclassificados, Tome. Manda aí. Vendo minha mulher, ano 75, bom estado de conservação, pouco uso, caprichosa, carinhosa, boa de frente, amassada atrás. O único defeito é ser chata demais. E meio pra vendo, minha mulher é chata, mas boa de lataria, @cachorro.com. Oh, mas é, foi educado, né? Não é batida atrás, é amassada. Amassada atrás, né? Tem uma amassada, né? Uma remada. Então, homem, olha só, infelizmente a gente tem que apresentar às 6:30 PM a reprise do horário político da 1:00 PM do Pretinho Básico. Então a gente vai ouvir agora mais uma edição aí do horário político. Na sequência tem o show do intervalo, voltamos em seguida. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Adoro ser âncora do BB. Péssimo trabalho. Péssimo trabalho. Até hoje foi péssimo. Agora, para mudar, para melhorar, é um presente que eu me dou. Me candidato, me disponho a você. Me abro para você que quiser se aproveitar dessa minha abertura para fazer um programa mais colorido, mais maravilhoso, mais chique, mais global, com Nanine, com o cast da Rede Globo. Presente que eu me dou, tá aqui, me colocando à disposição. A minha careca é toda sua. Tô à disposição. Você pode fazer o que quiser comigo. Você é o âncora, o melhor âncora de todos. Eu sou um âncora que ancoro só na costa italiana. É um presente que eu me dou. Melhor âncora da história. Meu número, 024. Vote em mim. Vote em mim. Ótimo eleitor. Péssimo amigo. Você é um ótimo ouvinte, péssimo eleitor. Meu número 024. Pra mudar, pra ir pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Chega de ir pra frente, agora o negócio é ir pra trás. 024, Neila Torraca. Ótimo, adoro, adoro. Bah, meu, aqui, ó, bota na minha aí esse negócio, saca? Bah, aqui, ó. Cara, tô de saco cheio desses caras aí, meu. Tá, tem que limar eles tudo, meu. Ah, cara, bota na minha. Cinema, viagem, essas coisas, tudo, turismo, né, meu? Ah, vou acabar com essa ladainha aí, meu. Pá, tô de saco cheio desse troço, meu. Aí, meu, gerimão na cabeça, louco. Valeu, meu. É isso aí, se liga aí, pra você que quer ter uma voz ativa da comunidade, na ancoragem do PB, é só votar em mim, guri, tá ruim pra todo mundo, mas pode ficar pior, para mudar, pra melhorar, vamos juntos, guri. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com a telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis, é não é mesmo, doutor Alceu? É Baba Beba! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu! Doutor Peter, o Prudente perdeu 3 pontos no Campeonato Brasileiro, doutor Peter. Oba! E caiu pro penúltimo lugar. É que eles inscreveram um zagueiro que não podia escrever. Eles inscreveram um zagueiro que não podia escrever. Subiu uma posição. Foram imprudentes. Atenção, hein? O Grêmio vai chegar lá. Estamos chegando. Rumo ao G4, hein? Rumo ao G4. Subiu uma posição sem jogar. Imagina. Isso é que é sorte, meu. Sorte de campeão. Isso é sorte de campeão. Sorte de campeão, certo. Virando a maré. E segundo o Atlético Paranaense, que saiu daí da zona do rebaixamento. Sim, sim. É, papo mesmo. Doutor, o seu... Tá em 14º já. Fala, você já tem aí algum time confirmado na Copa Libertadores 2011, pra nos informar? O Santos é um deles. O Santos, calma. Não, é que eu tenho 3 perguntas pra fazer pra ele. Tem algum confirmado já na Recopa 2011? Não tem essa informação, não, doutor. Tá, legal. Qual é a terceira e pergunta? E no Mundial Abu Dhabi, algum confirmado já? O Inter, de Milão. Ah, beleza. De Milão. Muito bom, doutor Alceu. De bobo só tem a cara e o jeito de andar, né, doutor Alceu? Mas só pra lhe atualizar, então, nesses 3 campeonatos aí, o Internacional de Porto Alegre tá já com a presença confirmada. Coisa boa, tá? Bom demais. Parabéns, doutor. Pode agora, sem passar a informação correta. Abraço. Por falar em informação correta, há boatos fortes de que já veste a camiseta do Palmeiras. Era o meu próximo assunto. Por favor, desculpa, não queria lhe furar, doutor Alceu. Tá no Twitter, o eterno tricolor Ronaldinho Gaúcho. Do Dr. Potter. Isso sim. mesmo. É. Sabe que o doutor Potter tem informações privilegiadas. Sim, tá? o homem das fontes. É uma boa notícia, cara. Exatamente. É Ronaldinho Gaúcho tá no Palmeiras. Que beleza, porque ele vai ter que jogar no Olímpico. Vai, esse jogo eu vou querer ir. Olha a mágoa do Cagê. Eu e toda a torcida do Grêmio. Ou pelo menos 80, 90% da torcida do Grêmio. Não, eu acho que todo mundo vai querer ver. Até os colorados vão querer ver o Ronaldinho Gaúcho jogar contra o Grêmio dentro do Olímpico com a camisa do Palmeiras, né? Não, mas o Cagê treinado pelo Filipão, né? Tô baseado naquele jogo que é da de despedida do Darley. Foi constrangedor as vaias pro Assis. O estádio lotado, cara, quando entrou o Assis, ele tocava em bola. A torcida vaiava, assim, ó. Chegou a ser vergonha, cara. Chegou a ser. E o Ronaldinho Gaúcho tá com um affair com uma ex-Big Brother da... A Áustria. Nossa, isso aí assim, também é informação das fontes do Potter? É, das fontes do Potter. As fontes do Potter estão... A mina... Fontes quentes, não? O Potter é o jornalista que sabe de onde tirar a informação, né, cara? Era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alcinha, muito obrigado. Só falando em Potter, o Potter vai estar em Novo Hamburgo amanhã no Clube Ginástica com área restrita e banda Flirt. Tá bem. Desculpa, eu tô confundindo. Porque sem ser neste sábado, no outro, também em Novo Hamburgo, vamos estar chegando com a Reunião Dançante, abrindo a primeira frente já fora de Porto Alegre, em Novo Hamburgo, no Velfarre Bistrô, um pico clássico de Novo Hamburgo, elegantérrimo. Vai estar servindo ali umas lagostas e aí... Exatamente, champanhe francês, exatamente, cara. Acertando no caviar dos outros. Isso aí, guri. Legal, vamos legal. Trabalhar, Porazinho. Vambora. Bota a boca aí, Porazinho. Aqui do lado da minha casa, aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Tem tão jeito nesse balo, meu. Pô, na boa. Tchê! Só eu fui agora, meu tio. Impressionante, tá perdendo força o quadro. Não tá, cara. É que a galera hoje tá meio... Eu tô vendo, tá alheia. Vocês estão com umas caras boas, meu. Eu sou de Caxias do Sul e o atendimento nos bancos aqui é simplesmente horrível. Caxias do Sul. As pessoas são mal educadas, grosseiras, sem paciência e o pior, às vezes não sabem nos orientar corretamente. Ou seja, você fica uma hora na fila, é maltratado e ainda não consegue resolver o seu problema. Primeiro eu achei que fosse somente comigo, mas conversei com diversas pessoas que pensam exatamente como eu. Depois pensei que podia ser na minha cidade, mas amigos meus que não moram aqui se mostraram bastante indignados com os bancos na sua cidades também. O pessoal reclama de todos os bancos. Fico com muita pena dos idosos ou até mesmo pessoas com menos informações, pois a maneira como são atendidos é vergonhosa. Enfim, vai meu recado pra esse povo que trabalha em banco. Isso aqui é a opinião da ouvinte, não é do programa. Tirem essa cara amarrada e sejam mais simpáticos, pacientes, de bem com a vida, interessados e comprometidos com a profissão de vocês, que em geral é muito importante pra todos. Tá aí a minha crítica construtiva. Um abraço especial pra Rodaica, que representa muito bem as mulheres aí no programa. Beijão da Jéssica Santos, de Caxias do Sul. Enquanto tu falava, eu prestava atenção no Marcos Piangers. Enquanto a ouvinte pedia que o funcionário fizesse seu trabalho com afinco, com amor, com dedicação, com boa vontade, eu olhava pro Piangers, o Piangers com um olhar longe, distante, lá na parede, bocejando, com os ombros quase encostando um no outro, de tão curvado. Vamos tuitar isso aí, cara. Piangers, um retrato da boa vontade. Vamos tuitar agora. Que é difícil trabalhar em banco, né, cara? Sim, especialmente esse banco no qual tu tá sentado aí, meu cara. Não, e outra, hoje em dia ninguém mais precisa ir em banco, Jéssica. Não, para. Por telefone. O que, que os velhinhos vão fazer se não forem no banco? Aí sim. A gente vai pra conversar. Por favor, meu. Mas resolve por telefone ou internet hoje em dia, cara. Eu já trabalhei em banco. Mas o engraçado é que os bancos faturam muito dinheiro, cara. Eles ganham muito dinheiro. Eles podiam dar um atendimentozinho melhor, mesmo com todo o avanço aí das plataformas tecnológicas. Né, cara? Tu tá falando do ser humano te atendendo? É que o ser humano, pra atender bem, ser feliz da vida, tem que ser bem remunerado. É verdade. Complicado, né? Mas eu... Sabe, só deixa rapidinho. Eu acho que não, pra atender bem, não precisa ser... Eu acho que tá além disso. Não é isso que tá em jogo quando a pessoa tem disposição de atender. Isso tá na pessoa. Ou ela é prestativa, ou ela se coloca no lugar da outra, ou ela tem empatia. Ou tudo é um saco. É, isso aí. Isso tá muito além do dinheiro. Mas o saco é maior e mais pesado quando tu ganha pouco pra fazer aquilo ali, né? Também, mas tu pode verificar em qualquer RH que a insatisfação, a má vontade das pessoas não está relacionada diretamente ao quanto elas ganham. Mas o ambiente de trabalho, a satisfação, o prazer que elas têm de estar ali, a compreensão gostosa. De estar ali. Também. A quantidade gostosa que trabalha com ela. E tá aí um cara assim, que já trabalhou no RH, né? É, cara, não faz a menor assim. Diferença se tem gostosa ou não no ambiente. Faz, sabe, pra ti faz, não, né? Faz, pra ti não faz. Eu sou casado. Pra ti faz, Porã? Pra mim faz. Mesmo tu sendo... Pessoal, pessoal, Porã vai falar. Mesmo sendo casado e sabendo que toda e qualquer daquelas colegas que tu chama de gostosa são proibidas pra ti. Não, eu... Tu é casado, tu não pode. Cara, mas olhar não é proibido. É como trabalhar numa galeria de arte. É isso aí, exatamente, Marcos. Fica estimulado pela beleza do design, entendeu? Da arquitetura. Sabe o que me parece? Repete um ambiente, num ambiente com homens e floreado por mulheres gostosas, me parece um ambiente onde tem um monte de guri querendo aparecer. É. Pra chamar a atenção da mulherada. Para. E a mulherada pensando assim, ai, homens. Parabéns, é. Isso acontece. É verdade, é mais ou menos. Cara, mas é muito melhor tu trabalhar num ambiente cheio de mulheres bonitas e gostosas do que trabalhar no meio de um monte de feia, meu. Pô, é muito melhor. Vamos ser realistas aqui nesse programa, pô. Cara, vai ter... Para aí, cara. Para só um pouquinho, a vinheta. Pessoal, o realismo do Porã. Mas é isso aí, cara. Eu não preciso ficar me escondendo, velho. Numa boa. Tem o lado da compensação, viu, Porã? Porque o Fetter matou a charada. Tu vai ver menos homem bobo com mulher não tão bonita. E aí vão trabalhar mais. Cara, eu tô focado no meu trabalho. Tá acabando estagiária aqui na rádio. A partir da próxima contratação é só estagiário. É isso aí, cara. Se tu quiser, eu posso voltar aí, cara. Não, cara, tem que ter um mínimo de capacidade. Não vai dar pra ser tudo dessa vez. Mostrar o mínimo da capacidade que eu tenho. E o Porã com essas coisas, querer mostrar o mínimo. É isso aí, cara. Mas tamo aí, né? Mas tamo mostrando, né, cara? Mesmo assim, continuamos tentando. Vocês, rápido, tá pra encerrar o assunto, sabe por que a prestação de serviço tá com cara amarrada e não são prestativos mais tanto assim? Porque cada vez mais o imediatismo e o resultado é cobrado. E, portanto, pra ter resultado e pra ser imediato, nada além do que simplesmente um negócio. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Entendeu? Sim, sim. É isso. As relações humanas estão cada vez mais frias, né? Tempo. Exatamente. É. É isso. Pô, abraço, Date. Números. Tá bem. Ô, meu, quem é que tava escrito aí? Eu? Vamos ver. Não, a gente... Eu tenho uma piada boa. Vamos ler. Vai, Lelê. Nossa, essa piada aqui. Piada do Colorado bêbado, bicampeão da América. Mandou aqui o Marcelo Borim. Ah, o Borim? É, o Borim. Ontem à noite, após a reconquista da América, o torcedor sai da Gate feliz... Babas, que história legal isso aqui. O torcedor sai da Gate feliz da vida naquela manguaça. Vestido de shake. Eu vou ler aqui, né, cara? Depois de tomar... Tu não leu previamente? É, por cima, assim, né? Tá, basicamente. Bem. Ó, doutor, e mais tá tantas outras cervejas. Ao passar na frente de uma igreja, lá pelas 6 da manhã, percebe a porta aberta, ele entra e vê uma fila de religiosos em frente ao confessionário. Nossa. Ele, em completa alegria, né? Nossa. Ah, velha! Ah, velha! Shake! Seguinte, pessoal! Aí, ó, no final do ano, aí, ó, todo mundo convidado pra comer uma churrascada lá em casa, aí, ó. Colorado campeão do mundo, bicampeão do mundo, velha! Todo mundo, ó! E a minha família tá convidada, meus amigos estão convidados, vizinhos, todo mundo da fila aí, ó, todo mundo. Ao perceber aquela gritaria, o padre coloca a bestinha pra fora do confessionário assim pra ver o que tá acontecendo, e o colorado ainda olha pra ele assim, ó, e tu aí que tá dando uma cagada aí também tá convidado, né? Manda um papo, fica tranquilo aí. Pode ficar tranquilo, nação colorada. Pra toda a nação colorada. E um fiadapu, cara, pro Bautista, né, cara, que teve aquela... Mas eu... Sabe que teve uma explicação, ele ficou de cara porque o hino do México foi cortado. Ah, é? Eles tocaram só em todos... Mas todos os hinos são... E tu acha que tocaram o hino brasileiro inteiro? Pela metade. Mas não chegaram nem as estrofes, as primeiras estrofes do hino, ele ficou de cara, porque achou que foi o primeiro desrespeito ao... Ah, eu achei... tá bem. Aí foi o protesto dele. Não justifica. Abraço, Bautista. Tá bom. E deve ser bom, viu? E no do México também, né, pessoal? Claro, o México gostoso. Uma delícia, pro mexicano, né? Deve ser legal. Sim, claro. Pô, até porque nós temos orgulho do hino nacional brasileiro, que é um baita do hino. É um baita hino. Eu prefiro o rio-grandense, mas... Tô com o Lábaro aí. Aliás, ontem, enquanto eu executava o hino nacional brasileiro no estádio, tem sempre aquela facçãozinha que canta em cima da execução do hino nacional, o hino rio-grandense. Sim, sim. Que é ridículo, cara. É ridículo. Numa boa, é ridículo. No Beira-Rio eu não ouvi isso aí ontem. Eu ouvi todo mundo cantando o hino. cara, é que qualquer é ridículo, então... cara, é os caras têm que cantar hino antes de jogar bola. Também acho, também acho. Também acho. É brabo isso. E é lei, cara, isso é lei. Chama lei, cara. Não, é uma lei que começou em São Paulo, aí os caras imitaram, em tudo que é lugar do Brasil, imitaram. Aí os caras vêm jogar aqui no inverno, cara, tá 2 graus de temperatura, os caras aquecem meia hora e fica 5 minutos parado. Esfriando. Não dá, não dá. É a Copa do Mundo, tudo bem. É, o evento de nações. Sim, exatamente. Ô, meu, deixa eu dar um conferes no horário aqui pra ver o que a gente tem de tempo aí. Ó, cabeça. 18? 58? É 2 minutinhos. 2 minutinhos, Cid Moreira. Boa noite. Tudo bom, vocês Cid Moreira? Estão bem? Manda um boa noite aí pro nosso ouvinte. Deixa eu rapidinho pegar o nome dele aqui. Enquanto você é o boa noite pro pai do Thiago. Do Thiago. Pai do Thiago. Pai do Thiago Joinville. Pai do Thiago de Joinville. Pai do Thiago de Joinville. Tem poucos Thiagos lá, hein? Boa noite. Também. Manda um beijo pra Rafaela, filha do Zé também. Rafaela, filha do seu Zé. Manda um beijo pro meu guri lá, Cid. Dá um beijo no meu guri, Cid. Ah, como assim? Não entendi. Vocês fazem algumas piadas. Acho que eles estão te empolhando, hein? Vocês estão o quê, Cadê? Acho que eles estão te empolhando. No meu gurizão. Theo, filho do Zé. Ah, um beijo para o Theo. Eu não entendo muito essas brincadeiras, eu fico meio tonto. Brincadeira. Fica meio tonto, mas a cabeça, né? Encontrou o Pelé ontem, Cid? Encontrei o Pelé, liguei para ele para saber se ele não queria ir em alguns lugares comigo, mas ele falou que só depois das 6, e aí eu já não aguentava mais. Ele já tá loucão. O Pelé é assolado por aquela síndrome da necessidade de ser simpático, né? Ele precisa ser simpático e distribuir sorriso, abraço e aperto de mão para todo mundo. É ruim, né, Pelé? Ontem na hora da entrega da taça ali, eu vi que passaram os jogadores, ele cumprimentou, daí passou toda a direção do Internacional, os grandões todos passaram, aí veio um que eu não sei quem é, cara. Eu tô até agora olhando as imagens pra ver quem é aquele cara. E ele abraçava o Pelé e ficou ali abraçando o Pelé. Era o Celso Roth. Não, não era o Celso Roth. Ele é um puxa-saco. Vai daí. Aonde? Ah, para o Salmão aí. Quem mandou os salmos foi o Luiz Felipe, que pediu um alô alemão. Como é que vai o gurizão? Tá aqui, tranquilão. Hoje tá nervoso. Diz assim os salmos. Olha lá quem vem virando a esquina. Vem Diego com toda alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. Ô, oh, Cid Moreira, é como agir pura alma, o quê? Infelizmente, e que é isso? Acererê, haderê, bebê, tuderebê, sebinoubá, marrababi, anembugi, dibugi. Como é que eu vou essas loucas aí? Acererê, rude, ragatanga, rasgatanga. Rude, rude, que era árabe. A árabe, isto. Eu vou começar a cantar essa. Passa a letra aí pra mim chegar cantando esse Abu Dhabi aí, ô cabeção. Ou eu não, passo, pode ser, claro. Pode ser sugestão de letra pra popular, né? Pra guarda popular de fazer mais uma música. Boa noite. Boa noite, voltamos amanhã 1 da tarde, obrigado pela audiência.